começar o show do Robin! E o show do Robin! É o Robin! O Mega Robson! Mega Robson! Espetacular! O robô mais lindo do século chegou! O robô mais lindo do século chegou! Parecia impossível para muitos. Chegamos! Se tornou realidade. Os seus olhos agora contemplam algo espetacular. Chegamos a nova era espetacular aqui no Una! Vem comigo! A nova era espetacular. Chegamos! Espetacular! Espetacular! Que seduz os olhos pela grandiosidade. Luxo, luxo, beleza e inovação. Inovando mais uma vez! O nosso hobby! Novo Mega Robson. Um verdadeiro espetáculo para você. Quem tá feliz da vida, joga a mãozinha pra cima! Vai começar! Everybody's going to the party, and scream and shout, say hey, hey, hey. DJ Felipe Cobiçado, o DJ de maior prestígio da atualidade. A partir de agora vai começar a putaria cômica, esculacha na putaria. Putaria, putaria! Outra concorrência, que aqui é Guga, porra. Só exclusiva, né, pai? Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora. Vai dando tchau! Pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. Dá tchau pra quem namora. Vem aqui nós resolver gatinha. Chama no probleminha. Vem aqui nós resolver gatinha. DJ Gug e o NK que vai comandar a festinha. DJ Gug e o NK que vai comandar a festinha. Quando eu mandar você desce novinha. Desce novinha. Desce novinha. Desce novinha. Desce novinha. Vai descendo. Desce novinha. Desce novinha. Desce novinha. Mas ela quer os envolvidos. Ela quer dar pra bandido. Ela quer o 5-7. Ela quer o 5-5. Tá jogando na minha cara. Então vou ter que levar. Tá. Alguém pode dar dois tiros. Dois de comando. Pra Nengi um assalto pica, pra Nengi um assalto foda. Mais valioso que ouro, mais valioso. E a nossa tropa? A nossa tropa. É o 5-7 de xoxa da nossa tropa. É o 5-7. Vai, pô! A nossa tropa. É o 5-7 de xoxa da nossa tropa. É o 5-7 de xoxa. Quem tá solteiro, bota a mãozinha pra cima, hein? Quem tem uma amiga fofoqueira, solta a mãozinha. Quem tem um amigo viado, dá-lhe um grito. Bora explodir tudo. to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to Alô, Fábio, chega aí, Fábio. Fala aí, novinha, novinha. O quê? Primeiramente. O quê? O quê? Vai tomar no olho do seu cu. O quê? Segundamente, vai pra puta que pariu. E terceiramente, senta na rola. Oh, quica na rola. Oh, senta na rola. Oh, quica na rola. Oh, senta na rola. Oh, quica na rola. Oh, senta na rola. Oh, quica na rola. Oh, senta na rola. Eita porra, caralho, novinha, filha da puta. Eita porra, caralho, novinha, filha. Entendi nadinha. Vai, desce, moreninha. Sobe, moreninha. Desce, vai, moreninha. Sobe, vai, moreninha. Para as mamas do Nubei que eu vou levar essa pra onde ela vai ser papapapá. Papapá na terrada, ela vai, vai. Perereca, vem, vem. Vai, vai, perereca. Vai, vai, perereca. Vai, vai, perereca. Muita gambiarra hoje. Linda, pronta pra ser cobrada. Comprei um arsenal de festa. Uma cena de. Fala, agora toma, pai. Toma, toma. Toma, toma, rajada. Agora toma, pai. Toma, toma, toma. Rajada, agora toma, toma. Toma, toma, rajada. E meu parceiro gordinho da Brasília. Tá aí comigo ele, meu parceiro Alexandre Pato também. Tá todo mundo doidando. Bora pra cima. O meu parceiro Rafinha. Eu acho. E você? DJ Henrique de Ferraz comprou uma puta. E meu parceiro Paulo do Geladinho tá aqui comigo. O meu parceiro Carlos Rubiel do Camarote Doidão. No grau, grau, só não passa mal. No grau, não tem uma bebeca. No grau, grau, só não passa mal. No grau, não tem uma bebeca. O quê? O Henrique passou bolado com duas putas na garupa. O Henrique passou bolado com duas putas na garupa. Chamou no grau, cuidado, tchuca, pra não rasgar sua bunda. Chamou no grau, cuidado, tchuca, pra não rasgar sua bunda. Chamou no grau, cuidado, tchuca, pra não rasgar sua bunda. Chamou no grau, cuidado, tchuca, pra não rasgar sua bunda. Chamou no grau, cuidado, tchuca, pra não rasgar sua bunda. Cara de braba que mina maluca já bateu na minha cara. Por causa das vagabundas. Ela é folgada e às vezes ela suta. Me mandou embora de casa e me mandou morar na rua. Voltamos! Voltei pras putas. Voltei. Aniversário do meu parceiro Alan da Cabanagem. Alô Luanzinho do Red Live. Voltei pras putas. Alô, Guilherme, não chega o Guilherme. Cobertinho lá na frente. Eu sou teto, confesso que é uma loucura. Terminei com ela, me mandou morrer na rua. Só pra ela ficar ciente. Voltei, voltei. Alô, Fag, deixa tudo claro aí, garoto. Voltei, paz. Você tá com a chota e a Juju tá com a chota. Quer os amiguinhos que tá de PT? Se não tiver portando ela, nem olha pra você. Era de boa, agora eu tô de peça. De mel, tô pegando várias delas. E ela maeta demais. Não me queria e agora quer me dar pé, pegar só porque eu tô de marola. Pisca a boneca quando o jogão passa de meota. Quer me dar pé, pegar só porque eu tô de marola. Me dá pé, pega. Pisca a boneca. Se não tiver ponta dela, nem olha pra você. Era de boa, agora eu tô de peça. De mel, até pegando várias delas. E ela é barreta demais. Não me queria e agora. Quer o quê? Quer me dar peteca só porque eu tô demais. DJ Felipe. Felipe Cobiçado. Hoje eu vou para na gaiola. Fica de marola. Sinta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai botar. E meu parceiro Patrício da Eco. Ele tá aqui comigo doidando tudo, Patrício. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostoso. Hoje eu O meu parceiro Rato, ele tá de volta, moleque doido. Bem chefinho, do jeitinho que ele gosta. Vai ficar. Rato que comanda aqui, né, Rato? Vamos junto, meu irmão. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. E aí, meu parceiro Lecheva? Ele tá do ladinho. Ele tá curtindo o Robin. Dali, meu Robin! Hoje no baile da Penha o que vai rolar? Só putaria pra essas meninas dançar. O meu parceiro Farinha, ele meu parceiro Nandinho, da Red Live tá endoidando tudo. Bora Nandinho, tu vai pra onde? Eu vou para na gaiola. Fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois da... E meu parceiro Nego Matheus tá de volta. Toma, toma. Ele tá bem lançamento. Toma, toma. Depois de ter se apaixonado por uma bandida. Hoje ele tá de volta. Então sai. Sai, sai da frente dele. Sai da minha frente. Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente. Hoje eu vou dar. Nem caminha controladora eu não tô, tá tudo improvisado hoje. Então sai. O Netinho Lobato tá aqui na retaguarda com a gente. Fala Netinho, Natália, minha amiga Camila. Aniversário do Juan Matos hoje, meu irmão. Para Juan. É a vibe do cobiçado. Sai da minha frente. Sai. É Joel! A vibe! Ritmo usado. O quê? Pra toque. Sempre, sempre! Sempre traje. O Bola Neném tá no circuito, Bolinha! Bolinha! Bolinha! E o quê? Consequentemente vai rolar um pente certo, tudo indica. Essa noite vai ser foda. Cozinhas daquela mais pra frente, pique o brilho da corrente. Pega a visão panela. Primeiro tu chama ela, vai. Vamos. Vem. Aí quando termina tudo, tu chama ela pra quê? Diz aí pra mim, diz. Chama ela pra fuder. E deixa na batida. Deixa na batida. E quem tá solteiro, joga o bacinho pra cima. Joga o bacinho pra cima. Se tiver alguém do pai, sanu, joga a mãozinha pra cima. Ei. E a galera do papão, joga a mãozinha. Balança essa mãozinha. Quem é do clube do Remo, dá-lhe um grito. E a galera do leão, joga pra cima. E vai jogando lá pra cima, joga lá pra cima. Canta comigo. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala. Vai sabotando tudo, tudo. E vai botando a balinha, vai. Ela é pura perfeição, ainda é de favela. Vou falar cheio de tesão, as qualidades dela. Você não sabe o que ela faz. Chama! Faz um chupiquete, boca louca no BR, porra louca. Chacoalha a bunda e vem com a boca, vem. Faz um chupiquete, boca louca no careca, porra louca. Chacoalha a bunda e vem com a boca. Vem comigo! Faz um chupiquete, boca louca no menor, porra louca. Chacoalha a bunda e vem com a boca. Faz um chupiquete, boca louca no menor, porra louca. Chacoalha. Chocolate! Vem com a boca, vem. Tá golada, tá na. Ela faz! Faz um. O meu parceiro Leandro Nogueira aqui com a gente do empresário. Vem. Lá da empresa APVS. APVS aqui com a gente, proteção de veículos. Alô, Leandro. Eu sei que tudo nessa vida um dia passa, mas não vou deixar a vontade que eu tenho. Bora, Lecheva! Dinheiro era um problema e hoje tem sobe fumaça, é só de raça que sabe. E a mente? Mente milionária no corpo de um favelado, tu gosta do nosso. O Zilão com o cachorro, o Traco Drácula, aqui com a gente, família Pit da Cabanagem. Tá no setor dos caras, meu irmão. Porque quando a vontade bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta. E o quê? O Andrezinho 3G, o Nelson e meu parceiro Abraão também tá na área, tá no hobby. E é o show do hobby! Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta. Tu quebra de lado, empina pro alto, que isso gostosa, lá vai tu gosta. Tu toma na hora, nós tira, nós bota tudo. E aí, Cássio, tô nem vendo! Esse moleque já tá 3 meses curtindo direto o DJ do Robin. É o Mega Robson. Lá vai, tu gosta. Bagulho é putaria mesmo, ritmo. Quem gosta de putaria, joga a mãozinha pra cima aí. Putaria mesmo. A mulher que gosta de bater a bunda aí, joga a mãozinha pra cima aí. Mulher putaria mesmo. Olha. Putaria mesmo. Vocês não foram pro Guga, né? Mulher putaria mesmo. Mas eu vou tocar pra vocês dançarem aqui, vai. Putaria mesmo, o ritmo é isso. Eu simplesmente falo o que elas gostam de ouvir. Se é putaria que elas gostam, é putaria que te vai tocar. Pra elas. Entendeu? Eu entendi, Guga. Vai. Caralho. Ulisses, da Sacramento, direto de Fortaleza. Tu tá onde, Ulisses? Esse é o DJ Guga, moleque mil grau. Esse é o DJ Guga, moleque mil grau. Tá fazendo elas pedir, por favor, pra sentar no pau. Tá fazendo. O meu parceiro Wagner Tatuador, tá no pau. O Vandinho Souza, pedir. Os organizadores do baile de favela aqui com a gente. Putaria. Fala, Vandinho. DJ Guga, falou de putaria, é o bisóvio DJ Guga. Carrega essas piranha e tapa na cara das putas. Carrega essas piranha e tapa na cara das putas. Carrega essas piranha. E meu parceiro Thiago Rodrigues, então, cê... já tá no circuito, Thiaguinho. Com a sua putona, senta pirainha, quica sua putona. Vou te arregaçar na cama e te mostrar como funciona. Então senta pirainha, quica sua putona. Senta pirainha, quica sua putona. Vou te arregaçar na cama e te mostrar como funciona. Vou te arregaçar na cama e te mostrar como funciona. Aí novinha, pode vir você mais 20. Aí novinha, pode vir você mais 20. Por quê? Vem conhecer Barreta de 15. Vem conhecer Marreta de 15, vem conhecer a Marreta de 15. Ungue da hora, ungue da hora, ungue da hora, ungue da hora. Ela senta na pica, amiga dela chupa as bolas. Ungue da hora, look da hora, ungue da hora, ungue da hora. Ela senta na pica, amiga dela chupa as bolas. Toma, DJ Richard. Richardson, pressão da com a gente. O famoso coxinha hoje, ele manda dizer que é Robin. E o show do Robin. Ela falou que gosta, escondidinho. Ela falou que gosta, no segredinho. Só no sapatinho, só no sapatinho. Só no sapatinho, só no sapatinho. Ela falou que gosta, escondidinho. Ela falou que gosta, no segredinho. Só no sapatinho, só no... E só no sapatinho. Só no sapatinho. Ninguém essa vê, ninguém é a vibe do cobiçado. Ninguém estraga, ninguém vê, ninguém atrapalha, ninguém sabe. Ninguém sabe. Vai sentar sem ninguém ver, vai foder sem ninguém saber. Vai sentar sem ninguém ver, vai foder sem ninguém saber. É tudo no sigilo, tu sabe como faz. Olá, laçadores. Sigilo, tu já sabe como faz. Se conta pra alguém, não te como mais. Se enxergar, eu não te como mais. Se conta pra alguém, não te como mais. Se explanar, eu não te como mais. Se conta pra alguém, não te como mais. Aê, DJ GG, DJ Guga, eles não... E meu parceiro Pichula. Meu amigo Pichula tá aí com a gente, vai lá, Pichula. Nova era espetacular chegou. A nova chegou! Era espetacular chegou. O novo Mega Robson já é uma do robô mais lindo do século. Tecnologia de última geração. Tudo novo de novo. Bora, peru! A nossa história é escrita pelas mãos de Deus. Quem tá solteiro, quem bota a mãozinha pra cima! Quem tá feliz da vida, joga pra cima! Vai começar o bagulho doido! Vem te embora, papai! Mais pólvora! E bota pra cima! Cobiçado tá tocando, olha o que a galera fala. Cobiçado tá tocando, olha o que a galera fala. Ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é. Alô, Fábio, chega! Ele é foda, ele é foda. Super! E meu parceiro Gordinho, lá do Hang Sung. Alô, Gordinho! Boa noite, povo, que eu cheguei. Querida, cheguei, cheguei, cheguei. Tomara, cheguei, tomara, cheguei. O lãozinho do Red Live e toda a minha Red Live. A galera marica chegando. Deixa eu penetrar, deixa eu penetrar no gal. Deixa eu penetrar, deixa eu penetrar, deixa eu penetrar, deixa eu penetrar no gal. Deixa eu penetrar, deixa eu penetrar. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma na bacia. Seu cabelo te dá bastante na bunda. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Dari, mata a bina, Dari. Toma de tapinha. Toma, Dari, toma. Toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma. E minha amiga Ju Frazão. Ela tá no segundo bairro dela. Alô, Ju. Eu tô gostando de uma prostituta. Ela é linda. Ela é o quê? Puta. Ai, danada. Tô de olho com a prostituta. E meu parceiro Cássio, tô nem vendo. Alô, Alexandre Passo. Pra quem tá casado, fica em casa. E os solteiros comemora. É tchau pra quem namora. Alô, Playboy. Namora. É tchau pra quem namora. Dá tchau pra quem namora. Eu tô de baile, eu tô curtindo, rodeado de gostosa. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Vibe do Cobiçado. Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu. Levantou levadas que você nunca ouviu. E meu parceiro, Ratinho PJ. Jack Guaxi, parceiro Cena da Nike. PJ Eric Guaxi. O chocolate da golada. E a primeira dama do ladinho. Pode começar a descer, pode começar a descer, pode começar a descer, pode começar a descer, pode começar a descer. Vai descendo, vai descendo, vai descendo. O Playboy tá com a gente doidando. O DJ Chicão, direto da TV. E a primeira dama Tati no circo. Castarinho Promoções, Jério Rodolfo do Balões. Tá aqui com a gente, e doidando, e doidando, e doidando. E vai botando lá pra cima, lá pra cima. Bota lá pra cima, bota lá pra cima. Bota pra cima. Para o Nilcínio Pichula e da Camila Burruan. Pode chorar, pode sofrer. Bora, Alexandre Patrô, Netinho Lobato. Ele tá na retaguarda do Home. Omega Robson. E o quê? Isso da Eco tá aqui com a gente. Agora tô um beco sem saída. Porque não larga as gavetas dele. Playboy, o Playboy do Jardelândia tá aqui com a gente, rico milionário. O cobiçado do Pará. Playboy, você chorar me pede no peito. Vai, vai errar. Oi. Pode chorar, pode sofrer. E nunca mais. Bora beber, Joel. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Rapaz, tudo improvisado aqui. Bota pra cima, bota pra cima, bota pra cima. Bota lá pra cima, lá pra cima, lá pra cima. Bota lá pra cima que o bagulho vai doidando, vai doidando. E doida, e doida, e doida, e doida, e doida, e doida, e doida, e doida, e doida. Lindo do século chegou. Mega Robson! Você agora é espetacular. Uou. Uou. Uou. Vou deixar na mania aqui. Vou tocar aqui na suavidade. Tô tocando improvisado na controladora do Fábio aqui. O equipamento danificou. Ele tá sumindo bem curta hoje pra não deixar aqui a galera. É, com vontade de ver o cobiçado e não teve oportunidade de ver. Passando aqui a banquinha pro Fábio. Mas vamos tocar uma sequência aqui. Na suavidade, na mana, pra você curtir. Na moral, vamos lá. Foi tão bom, foi tão bom. Você amou contigo escutando esse som. Foi tão bom. Sem você do meu lado eu não sei. E meu parceiro G, vem tá aqui comigo, primo do Rafinha da Royal Black. Fala G! Seguirei até o fim. O meu parceiro Mega, o Mega Danilo, lá do Aldo Projeto, aqui com a gente. Fala garoto, fala garoto. Foi tão bom, foi tão bom. Fazer amor contigo escutando. O Madruga do Jardelândia, toda segunda no Caribe. E a minha vida não é nada sem você do meu. Busca escangar, é. Eu não sei viver. E o quê? Prefiro até a morte sem você. Amanha. E ele disse o quê? O quê? Que nunca me deixaria. Eu tão boba acreditava. Seu amor foi só mentira. Você. E nosso motor é Diego. Tá aí com a gente, Thiago Rodrigues. Ele e toda a galera, Thiago. Não. Só não. Olha ela. Porque já tenho outro amor. Já não lembro do. Motora Diego, motora do Fábio. Se você nada marcou. Rico milionário. Meus sonhos que eu só vejo. Eclipse seu fenômeno. Você não me merecia. Tampouco o meu amor. Divino de Eduardo. Paulo do Rock Cibar. Coração conquistado. Ele bochecha. Você todo bochecha. Meu irmão. Estou camada de amor. Divino de Eduardo. Meu coração conquistou. E aí, Lali? Bora, garoto! Nada de amor, de Naldinho e Eduardo. Estou camada de amor. Prepara tudo, F10! Prepara tudo! Vai preparando, vai! Como um anjo então, só você pra me tirar dessa solidão. Dessa solidão. Te devorei assim, sem vergonha de provar o que me faz sentir. Vem se entregar pra mim, e todos meus segredos me descobrir. Sempre agora, estamos chegando aí no meio do mundo, em Macapá, hein? Alô galera de Macapá, Amapá, o Robinson, o robô mais lindo do século, está chegando pela primeira vez no meio do mundo, e o Rob vai invadir, vem com tudo, vem com a gente, vibe do cobiçado e Robinson, Júlia Eletrizante, Fábio F10 e o performático no meio do mundo. De novembro, aniversário da Rivaldo Promoter. Promoções e tem Robson lá em Benfica, papai. A primeira vez que eu te e homem daqui veio conhecer de perto o novo Robson. Sonho bom. Sal. Pra te esquecer. Já falei. E você? Eu te quero. E meu parceiro Rian, do Passat Moral. E toda a galera de Castanhal. Fala, Juan. Aí foi aonde? Diz pra mim, diz. Diz. Foi na festa que aconteceu o nosso romance. O nosso amigo Vega, o Maraca, o Mosquito aqui com a gente, primeira dama. Minha amiga Sara, também tá na área. Ela e toda a sua fiel super âncora. O Robson curtindo. E os caras vão virar. Vão virar porco hoje, meu irmão. Foi. Harrison e banda, os brothers. Vai detonando. Diz aí que eu vou te amar. Olha o que sou, eu quero ficar. Sem teu amor não consigo viver. Diz aí que o que sou. Eu amo você. O Vanderson, o João Paulo, e a cheira do Gira aqui com a gente. Um abraço pra vocês, tá todo mundo. DJ Roberto, get the power and listen to the best. Enquanto o Fábio vai deixando tudo, Fábio, dê um ar da sua voz aí, vai garoto. Oi. Ei. Vamos lá. Eu amo perto de mim. Bora, cabeçado. Eu me sinto tão triste assim. Isso é o Bené. Daquele jeito. Sua falta, solidão. Não completo. Lembra os momentos que aqui passei. Vamos lá. Ao seu lado que me apaixonou. Bora bombado. É tão lindo nosso amor. Meu bem, não me diga que acabou. Diz aí que eu vou te amar. O que sou, eu quero ficar. Olha aí, amiga. Seu amor. Todo baixinho, todo bombado. Diz aí que no que sou. Eu amo você. Tá pipocando o cobiçado. Chega de chorar. Chega, vai. Eu vou te esquecer, amor. E agora? Não aguento mais sentir no peito. O nosso amigo Wagner, tatuador. Ele, Vandinho Souza. E a galera do grande Passat Moral. Eu vou seguir meu caminho pra viver. E o quê? O Cássio tô nem vendo, lembra. Alô, Thiago Rodrigues. Já. Agora você vem de novo. Esse papo de querer me controlar. Já cansei, vou dar um tempo. Sinto muito, mas desse jeito não dá. Agora você vem de novo, com esse papo de querer me controlar. Já cansei, vou dar um tempo. Sinto muito, mas desse jeito não dá. Não vou negar, sou louca por ti. O meu amor vai sofrer assim. Eu vou sair pra me distrair. Eu sou uma chica que é melhor. Não vou negar, sou louca por ti. E hoje, uma data muito especial pra gente também, viu, Fábio? Viu, Júnior? Aniversário do nosso amigo, Juan Matos, aqui na retaguarda, fazendo uma onda bacana, ele, Justinho Bichula, Camila, seu grande amor eterno. Vai levar até até não sei quando. O meu parceiro Alexandre Pado, Jufração, o meu amigo Alan, da Cabanás também tá aniversariando hoje. Cadê o Alan, hein? Cadê o Alan? Tá aqui do meu lado. Alan da Cabanás, obrigado pelo carinho, tá aqui do nosso ladinho, hein? Quem é mais aniversariando? Quem tiver aniversariando aí, vem aqui com a gente. Vou passar a bola pro Fábio F10, pra ele passar o som, tocar muita música pra galera. Fabinho! Como tá, garoto? Como tá, garoto? Bora pra cima, cabeçado. Vamos detonando, vamos deixar aqui do jeitinho. Bora tocar uma musiquinha aqui pra gente deixar tudo ligadinho, tudo certinho, tudo bacana. Aqui, hoje, no Band. Vamos, vamos detonando aqui pra galera se ligando. Galera que vai curtindo com a gente aqui hoje no Band, tá beleza? Bora liberando então, Fábio! E meu parceiro Rato, aqui com a gente. E toda a galera aí com a gente, a retaguarda. Chocolate da Golada. Dá uma galera bacana. A todo mundo, na manha. Alô, Poro. Ratinho PDJ, o rei do Coliseu. Agora não é mais, agora é Marina B. É. João Paulo Boris e toda a galera com a gente. Bora pra cima, Fábio! Legal!